Estamos aqui agora recebendo no estúdio o Luciano Barros, ele que é presidente, né, do IDES, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras. Bom dia, Luciano. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. É com muita satisfação que voltamos ao estúdio aqui para discutir nossas fronteiras. E digo mesmo, até porque sempre temos aí vários dados, né, para trazer aqui aos nossos ouvintes, né? O IDES, ele desenvolve vários projetos, vários estudos, né, para embasar até políticas públicas na região fronteiriça. Eu vejo que, inclusive, você trouxe aqui hoje, né, um material que será lançado ainda, que é o Diagnóstico do Desenvolvimento das Cidades Gêmeas do Brasil. É um diagnóstico que aponta aí vários aspectos da administração pública? Ele aponta como andam as fronteiras brasileiras com relação ao desenvolvimento dessas áreas, né? Então nós pegamos lá todos os dados oficiais referentes à educação, saúde, economia notadamente, emprego e renda, e segurança pública. E através dessa análise, são esses os pilares do desenvolvimento de uma sociedade. Começando lá na educação de base, e tendo os reflexos em cada um desses pontos da cadeia socioeconômica regional, não é? Como saúde, economia e principalmente emprego e renda. E esse relatório aponta, traz as 32 cidades gêmeas que o Brasil tem. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 122 cidades em cima da linha de fronteira. Mas 32 são gêmeas. O que são cidades gêmeas? É a cidade que tem imediatamente uma outra cidade do país vizinho ao lado. Então esse diagnóstico é exclusivo dessas 32 cidades. Nós pegamos também o município de Cáceres, no Mato Grosso. O Mato Grosso não tem nenhuma cidade gêmea, nenhuma cidade em cima da linha de fronteira. E Cáceres representa um pouco o que são as cidades gêmeas, porque tem logo em seguida uma cidade na Bolívia, mas fica 80 quilômetros, 90 quilômetros de distância uma da outra. Mas é uma região até interessante, esse isolamento, digamos assim, esse distanciamento acontece até por questões geográficas ali também, né? A questão da... é uma área de relevo um pouquinho mais complicado, né? A questão da até o Pantanal ali próximo, né, da região de Cáceres, enfim. As cidades de fronteira brasileira são bem diferentes. Temos aqui desde áreas tremendamente urbanizadas, como Foz do Iguaçu, Cidade Leste e Porto Iguaçu, pequenas cidades coladas umas das outras ali no Rio Grande do Sul e também cidades localizadas lá na região da Amazônia. É possível encontrar até pontos em comum entre essas cidades? Interessante isso, né? A característica dessas cidades de fronteira, principalmente das cidades gêmeas, é uma característica urbana, né? É uma característica rural e urbana. Ela tem aí uma concentração. Foz do Iguaçu é a maior cidade, maior concentração urbana de todas elas, de todos esses 16.800 quilômetros de fronteira. À medida que o território brasileiro vem do sul até o norte, as cidades começam a ter um distanciamento muito maior uma das outras, até por uma questão da idade dessas fronteiras, as fronteiras gaúchas, aí a fronteira do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, tem sido áreas mais povoadas. Para vocês terem uma ideia, são na faixa de fronteira dos 16.800 quilômetros, afastando 150 quilômetros, imaginem uma linha de 16.800 quilômetros, e afastássemos 150 quilômetros desta linha, território brasileiro adentro. Nós temos 10 milhões, 11 milhões de pessoas quase vivendo nestas áreas, ou seja, 5% da população brasileira. As cidades gêmeas, só as cidades gêmeas, têm em torno de 1 milhão e 800 mil habitantes. Então, essas 32 cidades, nós estamos falando em torno de 1 milhão e meio de habitantes, vivendo nestas áreas fronteiriças, né? É muita gente, é significativo nós falarmos em 10 milhões de pessoas, 5% do território nacional, e termos aí 16.800 quilômetros destas áreas, né? Então, o Brasil precisa olhar de novo para essas áreas, olhar para as fronteiras brasileiras e enxergar ali potenciais de desenvolvimento que possam melhorar a condição de vida dessas pessoas que ali vivem. E agora, na época de eleição, a gente vai acompanhar, certamente, já vem acompanhando, inclusive, alguns candidatos fazendo discursos quanto à necessidade de aumentar a segurança na fronteira, barrar contrabando na região de fronteira, enfim, são questões aí pontuais que vão aparecer, já estão aparecendo nos discursos de vários candidatos. Agora, a gente sabe que muitas das questões relacionadas até a atividades ilícitas na fronteira, elas têm a ver com outras situações, como questão aí de educação, oportunidades de emprego e tudo mais. O IDESF, com estudos até, mostra um pouco dessa realidade? interessante esse material que nós divulgaremos hoje. Ele segue hoje mesmo para todas as campanhas de todos os candidatos a presidente da República, a presidência da República, estão concorrendo ao pleito de 2018. E também, como nós temos 10 estados nessas áreas fronteiriças, esses materiais também será encaminhado são 11 estados, brasileiros que fazem fronteira do Brasil. Esse material será encaminhado a todos os candidatos ao governo desses estados. Isso é uma coisa importantíssima, Guilherme. Se nós não começarmos a olhar, as fronteiras todas têm características muito parecidas. Quais são essas características parecidas? Eu diria que a grande similaridade entre todas as fronteiras brasileiras é a vulnerabilidade. É o processo de, muitas vezes, de abandono destas áreas. Para vocês terem uma ideia, o Brasil não tem um portal de fronteiras. Em 16.800 não tem nada que diga assim: bem-vindo ao Brasil, cheguei no Brasil. Em pontos mais remotos, aqui nós temos a Ponte da Amizade, a Ponte da Fraternidade, que é muito simples de se ver isso, mas em outros lugares não, nós temos apenas um marco lá de fronteira. Você não tem um seja bem-vindo ao Brasil. Então nós temos que pensar estrategicamente nisso. Estas áreas, todas estas áreas, começa a se contar uma história a partir da educação. A educação, eu vejo que é a base de todo o processo de desenvolvimento. Se você não tiver níveis de educação, as crianças não estiverem na escola, dali 15 anos, essa criança vai ser força de trabalho do mercado informal. Ela não vai ter condições de ter empregos de alta qualidade, empregos dignos. E como é que muda a potencialidade regional se você não tem mão de obra qualificada? Então, quando nós não apostamos na base, que é a educação, nós não vamos ter, mas vai ser muito mais difícil trazer o desenvolvimento para estas áreas quando houver a exigência. Falamos agora dos free shops, né? A vinda dessas lojas francas para as áreas fronteiriças. Nós precisamos ter gente qualificada para atender. E isso precisa investir maciçamente em educação, que é a base de tudo. Já tem educação, né? E quando falamos da questão dos empregos, de geração de empregos também para municípios aqui como Foz do Iguaçu, por exemplo, a gente acompanha aí que várias empresas brasileiras acabam optando por abrir filiais no Paraguai, por exemplo. Existem questões tributárias até que deveriam ser resolvidas aí pelo governo brasileiro para que se tenha uma igualdade maior, enfim, condições melhores de competitividade em áreas diretas de contato como as nossas aqui de fronteira? A fronteira é quase que um território, né? Um país chamado fronteira, o Brasil, com 16.800 quilômetros. E se nós pensarmos estrategicamente, sem dúvida isso aqui tem extremas potencialidades que poderiam atrair empresas, investimentos. O Brasil é muito rico nestas áreas fronteiriças. Se saímos lá do Chuí, acho que nós já falamos isso em uma outra entrevista aqui, nós temos lá a agricultura muito importante, nós temos a vinicultura na região da Campanha Gaúcha, que desponta no Brasil, mas não tem como chegar na Campanha. Você tem que ir de carro, de Porto Alegre lá são 700 quilômetros, 600 e poucos quilômetros. É tudo muito longe, o dissipamento da produção é difícil. Então o Brasil precisa repensar essas fronteiras estrategicamente. Você sobe, vê Cataratas do Iguaçu, nosso aeroporto, precisa melhorar mais, precisa receber mais turistas. Ontem eu estava vendo uma entrevista do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, né? Museu do Futuro, Museu do Amanhã. Ele trazia que em 36 meses teve 3 milhões de turistas, um projeto que nasceu agora. As cataratas ainda têm quase que esse mesmo número de pessoas, mas já está aí há tantos anos. Então, quer dizer, o que nós precisamos ter de infraestrutura para que o turista chegue aqui? E isso é o grande desafio. Mas a notícia boa de tudo isso é que Foz do Iguaçu tem melhorado muito ao longo desse período. No nosso período de análise, nós fizemos esse material em 2014, quando também na eleição presidencial encaminhamos aí os candidatos naquela ocasião, e os números de 2014 para hoje, 2018, Foz do Iguaçu é a maior cidade de fronteira, ela tem melhorado em todos os aspectos, desde o aspecto educação, o aspecto emprego e renda, o aspecto Depois os níveis também, isso reflete, e isso é uma coisa interessante, reflete nos níveis dos dados de segurança pública. Nós diminuímos o número de homicídios, nós diminuímos os roubos na cidade. Então isso tudo ainda não está ideal, mas você vê que com algum trabalho, você veja que começa a melhorar, tem resultado imediato, em 4, 5 anos já tem um outro panorama. Falávamos isso há 15, 20 anos atrás, diziam assim, nossa, mas isso é quase que uma fala do apocalipse, se Foz do Iguaçu acabar com o contrabando, vai viver do quê? Está provado que dá para viver de turismo, tem potencialidade, dá para viver, dá para empregar as pessoas formalmente, e esse cenário vem modificando ao longo do tempo. Se nós agirmos com mais rapidez, com mais agilidade, nós vamos ter essa resposta muito mais rápida. Pois é, realmente aí, né? Por isso que eu falo até da importância do trabalho do IDESP em trazer números para que os governantes possam, né, se embasar, ter conhecimento sobre aquilo que pode ser feito, né, no âmbito deles ali. Eu vejo até, por exemplo, existe uma relação entre a disponibilidade de matrículas na rede de ensino e indicadores de violência mais tarde? Sem dúvida, é impressionante como isso é correlato, né? Quando você, a educação é a base de tudo, mas está tudo interligado. Se você pegar os municípios, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, que ainda estão em condições muito, muito difíceis. São municípios pequenos também, em termos de população, né? Grandes em territórios, mas pequenos em população também, né? E a falta de emprego, não é? É isso que eu. Essa é a história que precisa ser contada a partir da educação. A maioria destes municípios que estão nessa faixa de fronteira, notadamente alguns municípios do Mato Grosso do Sul, que têm a opção do contrabando, do tráfico, acabam sendo a grande player da economia local. Às vezes a pequena agricultura, empregando isso informalmente. Se nós tivéssemos um choque de formalização dessas economias, um esforço conjunto entre governo federal, governos estaduais e os municípios terem mais condição de modificar esses cenários, a vida seria outra nessas áreas fronteiriças. Há uma correlação, sem dúvida nenhuma, entre a educação e a segurança pública. Eu costumo dizer que quando os índices de segurança pública estão alarmantes, quando os índices de homicídio são muito elevados, quando os índices de mortalidade por arma de fogo são elevados, é só você olhar para trás. Todo o resto não deu certo. Nós temos empregos informais, nós temos nestas áreas um desenho anterior muito, muito característico. E a educação é a base de tudo isso. Quando você pega um município onde a evasão no ensino médio, que é onde o jovem começa a ter força de trabalho, que é entre 14 e 15 anos de idade, e isso pode olhar os índices de homicídio, de segurança pública, estão realmente totalmente desestruturados. Há esta correlação imediata. E olha, espero realmente que os candidatos, né, que estão aí concorrendo à presidência, ao governo do estado, nas diferentes unidades da Federação Fronteiriça, tenham realmente um olhar diferenciado para esses assuntos, né, para esses números que serão apresentados, inclusive enviados, né, à campanha de cada um, porque é realmente fundamental a gente debater aí desenvolvimento realmente nas áreas fronteiriças no site do IDESF. Esse material estará disponível também, Luciano? Possivelmente entre hoje e amanhã já está disponível para download. Nós vamos hoje trabalhar a finalização dessa divulgação e pensar alguns problemas, como estamos vendo, as questões do norte, a entrada de venezuelanos, que principalmente o município de Pacaraima, que vem trazendo já carrega uma dificuldade muito grande, e agora com este novo cenário, como é que se resolve isso se não tiver o empenho de todos, né? São fronteiras. Hoje acontece lá, amanhã pode acontecer aqui, e daqui a pouco pode ser o inverso, né? Pois é algo até que eu já comentei aqui na programação, né? Enfim, não estamos imunes realmente a esses tipos de problemas. O site do IDESF, para quem está nos ouvindo agora, qual que é? IDESF.org.br. Lá tem vários estudos, várias pesquisas, e em breve, entre hoje e amanhã, já disponibilizaremos esse diagnóstico do desenvolvimento das cidades gêmeas do Brasil. fonte fundamental realmente para você que quer entender um pouquinho mais, né, da realidade das fronteiras brasileiras. Conversei aqui com o Luciano Barros, ele que é presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, o IDES. Luciano, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado, ouvintes, obrigado, Guilherme.